Fecheiro 75. O estojo de couro era velho e desgastado, uma caixa estreita forrada de pele poída sem nenhum enfeite, exceto o fecho de prata. Brianna sabia que Jocasta guardava as suas melhores joias numa caixa de cedro muito mais suntuosa, forrada com veludo. O que estaria nesta? Aproximou-se e ficou ao lado de Jocasta quando ela levantou a tampa da caixa. Dentro do estojo havia um pequeno pedaço de madeira retorcida, da grossura de um dedo, e nele alinhavam-se três anéis: um aro simples, de ouro, com um berilo incrustado, outro com um grande cabochão de esmeralda, e o último com três diamantes, rodeados por pedras mais pequenas que captavam a luz e refletiam em arcos-íris que dançavam pelas paredes e vigas. Que lindo anel! Exclamou Bri involuntariamente. Sim, o diamante? Bem, o Hector Cameron era um homem rico, disse Jocasta, tocando distraidamente no anel maior. Os seus dedos longos, sem nenhum adorno, mexeram com destreza numa pequena pilha de miudezas que estava na caixa ao lado dos anéis, e de onde retirou algo pequeno e sem brilho. Entregou o pequeno objeto a Brianna, que verificou tratar-se de um pequeno broche de estanho perfurado, escurecido, no formato de um coração. É um amuleto de Ezil, Amirdmir, disse Jocasta, anuindo com a cabeça satisfeita. Coloca-o nos coeiros do pequerrucho, atrás. Um amuleto? Brianna olhou para a figura aconchegada de Jamie. Que tipo de amuleto? Contra as fadas, disse Jocasta. Mantém-no pregado nos coeiros do menino, sempre nas costas, vê bem. E nada que vier do povo antigo o atingirá. Os pelos nos braços de Brianna eriçaram-se levemente diante da voz calma da tia-avó. A tua mãe devia ter-te dito, continuou Jocasta com um ligeiro tom de reprovação na voz. Mas sei que ela é uma Sassenach e o teu pai provavelmente não pensaria nisso. Os homens nunca pensam nisso, acrescentou com alguma amargura. É tarefa da mulher cuidar dos filhos, de os proteger do mal. Jocasta inclinou-se e mexeu no cesto de acendalhas da lareira, erguendo-se novamente com um longo galho de pinheiro na mão, ainda com a casca. Toma, ordenou ela, estendendo-o a Brianna. Acende a ponta na lareira e caminha à volta do teu filho três vezes, no sentido do sol, não te esqueças. Abismada, Brianna pegou no pau e enfiou a ponta nas chamas da lareira. Depois fez como Jocasta lhe tinha pedido, segurando o galho flamejante longe do berço improvisado e das suas saias de lã azul. Jocasta bateu o pé ritmadamente no chão e cantou a meia voz. Ela recitou em gaélico, mas suficientemente devagar para que Brianna percebesse a maior parte das palavras. Que a sabedoria da serpente esteja convosco, que a sabedoria do corvo esteja convosco, sabedoria da corajosa águia, que a voz do cisne esteja convosco, que a voz do mel esteja convosco, voz do filho das estrelas, que a bênção da farda esteja convosco, que a bênção do dardo do elfo esteja convosco, que a bênção do cão vermelho esteja convosco, que a dádiva do mar esteja convosco, que a dádiva da terra esteja convosco, dádiva do Pai no céu, que cada dia seja alegre para vós, que não haja dia de doença para vós, uma vida plena e feliz. Jocasta fez uma pausa por um momento, com a testa ligeiramente franzida, como se procurasse ouvir alguma resposta insolente do mundo encantado das fadas. Evidentemente satisfeita, aproximou-se da lareira. Atira-o para as chamas. Assim o pequenote estará a salvo do fogo. Brianna obedeceu, descobrindo fascinada que não achava aquilo ridículo. Era estranho, mas extremamente gratificante pensar que estava a proteger Jem de qualquer mal, até mesmo das fadas, nas quais ela pessoalmente não acreditava. Ou não acreditava antes disto. Um fiapo de música flutuava no ar, vindo de baixo. O guincho agudo de um violino, o som de uma voz, grave e melodiosa. Ela não conseguia perceber a letra, mas conhecia a melodia. Jocasta inclinou a cabeça para o lado, ouvindo com atenção, e sorriu. Tem uma bela voz, o teu marido. Brianna também ouviu. Muito fracamente, ela ouviu o subir e descer familiar de O meu amor está na América, algures lá embaixo. Quando eu canto é sempre para ti. Os seios dela estavam agora macios, sem leite, mas formigaram um pouco ao recordar. A senhora tem bons ouvidos, tia, disse ela, afastando o pensamento com um sorriso. Estás feliz no teu casamento? Perguntou Jocasta abruptamente. Ele é bom para ti? Sim, disse Brianna, um bocado surpreendida. Sim, muito. Isso é muito bom. A tia-avó permaneceu imóvel, com a cabeça inclinada para o lado, ainda a ouvir. Sim, é muito bom, repetiu ela suavemente. Tomada por um impulso, Brianna colocou a mão no pulso de Jocasta. E a tia? Perguntou ela. Está satisfeita? Feliz não parecia ser a palavra apropriada, considerando a fileira de anéis no estojo. Apropriado também não parecia a palavra certa. Com a lembrança de Duncan, a esconder-se no canto da sala na noite anterior, tímido e mudo, sempre que alguém que não fosse Jamie falasse com ele. A suar e nervoso hoje de manhã. Satisfeita? Jocasta pareceu intrigada. Ah, de me casar, queres dizer? Para alívio de Brianna, a tia riu-se, arrugas do rosto iluminando-se com divertimento. Sim, claro, disse ela. Ora, é a primeira vez que vou trocar de nome em 50 anos. Com um ligeiro arquejo de divertimento, a velha senhora virou-se para a janela e pressionou a palma da mão no vidro. Está um belo dia lá fora, querida, disse ela. Por que é que não pegas na tua capa e vais apanhar um pouco de ar e procurar companhia? A sua tia tinha razão. O rio ao longe brilhava, prateado através da renda de galhos verdejantes, e o ar ali dentro, tão confortável alguns momentos antes, agora parecia repentinamente abafado e bafiento. Vou sim. Brianna olhou na direção do berço improvisado. Chamou a Faedre para tomar conta do bebê? Jocasta abanou a mão para ela, mandando-a embora. Vai-te lá embora, eu tomo conta da criança. Ainda não pretendo descer, por enquanto. Obrigada, tia. Beijou o rosto da velha senhora e virou-se para se ir embora. Em seguida, com um olhar disfarçado para a tia, retrocedeu um passo na direção da lareira e, despercebidamente, empurrou o berço para mais longe da lareira. O ar lá fora estava fresco e cheirava a relva nova e churrasco. Teve vontade de saltitar pelo caminho empedrado, o sangue a zumbir-lhe nas veias. Podia ouvir as flutuações da música que vinha da casa e a voz de Roger. Uma volta rápida pelo jardim e depois entraria. Talvez Roger já estivesse pronto para o intervalo. Até lá. E eles poderiam... Brianna! Ouviu o seu nome sussurrado detrás do muro da horta e virou-se espantada, deparando-se com a cabeça do pai a despontar cautelosamente da esquina do muro, como um caracol ruivo. Apontou para ela com o queixo e desapareceu. Ela lançou um rápido olhar por cima do ombro para ter a certeza de que ninguém estava a observar e, apressadamente, deu a volta ao muro, entrando no abrigo de um canteiro de rebentos de cenouras, encontrando o pai agachado sobre o corpo estendido de uma das criadas negras, esparramada em cima de uma pilha de estrume seco, com a touca sobre o rosto. O que raio? Começou Brianna a dizer. Então sentiu um cheiro pungente de álcool entre os odores da horta de cenouras e estrume seco ao sol. Agachou-se perto do pai, as saias espalhando-se pelo caminho empedrado. A culpa foi minha, explicou ele. Ou parte. Deixei uma taça debaixo dos salgueiros, ainda meio cheia. Ele meneou a cabeça indicando o caminho empedrado, onde uma das taças de ponche de Jocasta estava caída. Uma gota pegajosa do líquido ainda se encontrava agarrada à borda. Ela deve tê-la encontrado. Brianna inclinou-se e cheirou a touca amarrada da criada, agora tremendo com roncos profundos. Ponche de rum era o cheiro predominante, mas ela também detetou o travo forte de cerveja e o cheiro penetrante e suave de brandy. Evidentemente, a escrava estivera economicamente a aproveitar todos os restos deixados nas taças que recolhia para lavar. Ergueu a borda de folhos da touca com um dedo cauteloso. Era Betty, uma das criadas mais velhas, a boca flácida e o queixo caído num estupor alcoólico. Sim, e não foi a primeira taça meio cheia que ela bebeu, disse Jamie, vendo-a. Ela devia estar a gambalear. Não sei como conseguiu afastar-se tanto da casa nestas condições. Brianna olhou para trás, franzindo a testa. A horta murada ficava perto da cozinha externa, mas a uns bons 300 metros da casa principal e separada dela por uma cerca de rododendros e vários canteiros de flores. Não apenas como, disse Brianna e tamborilou um dedo no lábio, intrigada. Mas porquê? Como assim? Ele olhava para a criada com o senho franzido, mas ergueu os olhos para Bri diante do seu tom de voz. Ela levantou-se e inclinou a cabeça para a mulher que ressonava. Por que é que ela veio para aqui? Parece que andou a beber durante o dia todo. Ela não podia vir para aqui a cada taça que escorrupichava. Alguém teria notado. E para quê? Dar-se ao trabalho. Não seria difícil fazer isso sem ser notada. Se eu estivesse a beber os restos das taças, ficaria lá, debaixo dos salgueiros, e emborcaria a taça de um só golo. O pai dela lançou-lhe um olhar estupefacto, imediatamente substituído por um ar divertido e irónico. Ah, farias isso? Sim, é uma ideia. Mas talvez houvesse bastante na taça que ela decidiu apreciá-lo em paz. Talvez, mas certamente há esconderijos mais próximos do rio do que aqui. Baixou-se e pegou na taça vazia. O que estava a beber, pá? A ponche de rum? Não, brandy. Então não foi a sua taça que a entornou desta maneira. Estendeu-lhe a taça, inclinando-a, para que ele pudesse ver as borras pretas no fundo. O ponche de rum de Jocasta era feito não só com rum, açúcar e manteiga, como de costume, mas também com passas, sendo depois a mistura aquecida e temperada com especiarias e mexida com um atiçador quente. O resultado não só era castanho escuro na cor, como deixava sempre um pesado sedimento nas taças, composto de minúsculas partidas de fuligem do atiçador e os restos queimados das passas incineradas. Jamie tirou a taça da mão de Brianna, franzindo a testa. Aproximou o nariz da taça e cheirou. Depois enfiou um dedo no líquido e colocou-o na boca. — O que é? — perguntou ela, vendo o rosto dele mudar de expressão. — Ponche, confirmou ele. Mas passou a ponta da língua de um lado para o outro sobre os dentes, como se os limpasse. Com um láudano, acho eu. Láudano? Tenha certeza? Não, disse ele sinceramente. Mas há algo mais aqui do que passas, tenho a certeza. Estendeu a taça a Brie e ela pegou na taça, cheirando-a profundamente. Não pôde distinguir mais do que o cheiro adocicado e queimado de ponche de rum. Talvez houvesse algo mais pungente, algo oleoso e aromático. Talvez não. Vou acreditar em si, disse ela, limpando a ponta do nariz com as costas da mão. Olhou para a criada estendida de costas. Acha melhor que vá buscar a mamã? Jamie agachou-se ao lado da criada e examinou-a cuidadosamente. Levantou uma das mãos inertes e sentiu-lhe o pulso, ouviu-lhe a respiração. Depois abanou a cabeça. Não sei se ela está drogada ou apenas bêbada, mas não creio que esteja a morrer. E o que vamos fazer com ela? Não podemos deixá-la aqui assim. Ele olhou para a escrava, franzindo o cenho. Não, claro que não. Baixou-se delicadamente, ergueu a mulher nos braços. Um sapato gasto caiu e Brianna recuperou-o do caminho empedrado. Sabes onde é que ela dorme? Perguntou Jamie, cuidadosamente dando a volta com o seu ruidoso fardo pela borda de uma treliça de pepinos. É uma criada doméstica, deve dormir no sótão. Ele anuiu, pondo a cabeça para trás para deslocar uma madeixa de cabelo ruivo que o vento lhe soprara para a boca. Muito bem, então, daremos a volta pelo estábulo e veremos se podemos subir pela escada das traseiras sem sermos vistos. Vai para o outro lado e faz-me sinal quando o caminho estiver livre. Ela escondeu o sapato e a taça debaixo da capa. Depois agachou-se e saiu rapidamente para o estreito passeio que passava pela horta e bifurcava para a cozinha externa e as latrinas. Olhou de um lado para o outro, fingindo estar a passear descontraídamente. Havia algumas pessoas à vista, perto do cercado, mas isso ficava a uma boa distância. E todas estavam de costas para ela, absortas, com os cavalos negros holandeses do Sr. Wiley. Quando se virou para fazer sinal ao pai, viu o próprio Sr. Wiley escoltar uma mulher para dentro do estábulo. Um brilho de seda dourada. Espera lá, era a sua mãe? O rosto pálido de Claire virou-se momentaneamente na sua direção, mas a sua atenção estava fixa em algo que Wiley lhe dizia e ela não viu a filha no caminho. Brie hesitou querendo chamar a mãe, mas não podia fazê-lo sem chamar as atenções. Bem, pelo menos sabia onde estava Claire. Poderia ir buscar a mãe para ajudar, assim que tivessem deitado Betty em segurança na cama. Com alguns sobressaltos, conseguiram levar Betty para cima, para o longo espaço do sótão que ela dividia com outras criadas. Jamie, arfando, largou-a sem a menor cerimónia numa das camas estreitas. Em seguida limpou a testa, suada com a manga do casaco, e franzindo o nariz, começou a limpar os resquícios de estrume das abas do casaco. Pronto, disse ele um bocado mal-humorado. Está a salvo, não está? Se disseres a uma das outras criadas que ela ficou doente, julgo que ninguém desconfiará. Obrigada, pá. Ela inclinou-se e beijou-o na face. O senhor é um doce. Sim, disse ele, parecendo resignado. Os meus ossos estão cheios de mel, sem dúvida. Mesmo assim, não pareceu insatisfeito. Ainda tens aquele sapato contigo? Ele tirou o outro sapato da criada e, juntando os dois, colocou-os cuidadosamente lado a lado, debaixo da cama. Depois puxou o grosseiro cobertor de lã sobre os pés da mulher, de um branco sujo nas suas grossas meias. Brianna verificou o estado da criada. Até onde podia dizer, tudo parecia bem. A mulher ainda ressonava pesadamente, mas de uma maneira regular. Quando desciam a escada em bicos de pés, ela deu a Jamie a taça de prata. Tome, sabia que essa é uma das taças de Duncan? Não. Ele arqueou uma das sobrancelhas, franzindo a testa. O que é que quer dizer com uma das taças de Duncan? A tia Jocasta mandou fazer um conjunto de 6 taças a Duncan, como presente de casamento. Mostrou-mas ontem. Está a ver? Virou a taça na mão para lhe mostrar o monograma gravado. E de Innes, com um pequeno peixe, as escamas lindamente detalhadas, a nadar à volta da letra. Isto ajuda? Perguntou ela, vendo a testa do pai franzir, interessado. Talvez. Ele tirou um lenço de cambraia limpo e enrolou a taça cuidadosamente antes de a colocar no bolso do casaco. Vou descobrir. Entretanto, podes ir à procura do Roger Mack? Claro. Porquê? Bem, ocorre-me que se a Betty tomou o resto de uma taça de ponche de rum e ficou neste estado. Então eu gostaria de saber quem bebeu primeiro e ver se está nas mesmas condições. Ergueu uma das sobrancelhas para ela. Se o ponche continha alguma droga, é provável que tenha sido destinado a alguém. Não te parece? Pensei que talvez tu e o Roger Mack possam dar uma olhadela discretamente, procurando corpos no meio dos arbustos. Esse aspecto da questão não tinha ocorrido a Bree, na pressa de levar Betty para cima. Está bem, mas tenho de encontrar a Phaedra ou o Ulisses primeiro e dizer a um deles que a Betty está doente. Sim, se falares com a Phaedra, pergunta-lhe se a Betty é viciada em ópio, além de álcool. Embora eu ache pouco provável, acrescentou ele secamente. Eu também, concordou ela no mesmo tom. Mas entendia o argumento dele. Talvez o Poncho não tivesse sido drogado, mas a própria Betty tivesse tomado láudano de propósito. Era possível. Ela sabia que Jocasta guardava um bocado na despensa. No entanto, se tinha tomado, por sua conta própria e risco, teria sido por prazer ou teria a criada tentado cometer suicídio. Franziu a testa para as costas de Jamie quando parou ao pé da escada, ouvindo com atenção antes de pisar no patamar. Era fácil imaginar que o sofrimento da escravidão levasse alguém ao suicídio. Ao mesmo tempo, a honestidade compelia a admitir que os criados domésticos de Jocasta viviam razoavelmente bem, melhor do que muitos indivíduos, brancos ou negros, que ela vira em Wilmington e em Cross Creek. O aposento dos criados era limpo, as camas rústicas, mas confortáveis. Os criados da casa tinham roupas modestas, mas decentes, até meias e sapatos, e mais do que o suficiente para comer. Quanto aos tipos de complicações emocionais que poderiam levar uma pessoa a pensar em suicídio, bem, não se limitavam aos escravos. Era muito mais provável que Betty fosse simplesmente uma bebedolas do tipo que bebe qualquer coisa, ainda que vagamente alcoólica. O mau cheiro das suas roupas certamente sugeria isso. Mas neste caso, por que correr o risco de roubar láudano no dia em que a festa de casamento assegurava fartura de todo o tipo de bebidas alcoólicas? Ela via-se relutantemente forçada à mesma conclusão, à qual tinha a certeza que o pai chegara. Betty tomara o láudano, se é que era isso, lembrou a si mesma, por acidente. E se assim fosse? Da taça de quem tinha ela bebido? Jamie virou-se, os lábios contraídos para impor silêncio, e acenou para ela, indicando que o caminho estava livre. Ela seguiu-o rapidamente pelo patamar e para fora, soltando a respiração aliviada ao chegarem ao passeio sem serem vistos. O que é que estava lá a fazer, pá? Perguntou ela. Ele pareceu não compreender. Na horta, explicou ela. Como é que deu com a Betty? Ah! Ele segurou-lhe o braço, afastando-a da casa. Caminharam descontraídamente em direção ao cercado. Convidados inocentes observavam os cavalos. Eu estava a falar com a tua mãe no bosque. Voltei pela horta e lá estava a mulher esparramada de costas no monte de esterco. É um caso para pensar, não acha? Perguntou ela. Ela deitou-se na horta de propósito ou foi apenas por acaso que deu com ela? Ele abanou a cabeça. Não sei, disse ele. Mas pretendo falar com a Betty quando estiver sóbria. Sabes onde é que a tua mãe está agora? Sim, está com o Philip Wiley. Estavam a dirigir-se para o estábulo, acho eu. As narinas do pai abriram-se ligeiramente à menção do Wiley e ela reprimiu um sorriso. Vou ter com ela, disse ele. Entretanto, vai falar com a Faedes. E, rapariga, ela já se tinha virado de costas para se ir embora. Perante as palavras dele, virou-se surpreendida. Acho melhor dizeres à Faedre para não comentar nada, a menos que alguém pergunte pela Betty. E se perguntarem, pede-lhe para te dizer ou a mim. Endireitou-se abruptamente, pigarreando. Vai ter com o teu marido, rapariga. E Briana, não deixes que ninguém saiba o que estás a fazer. Ergueu uma das sobrancelhas e ela assentiu em resposta. Jamie girou nos calcanhares e afastou-se a passos largos para os estábulos, os dedos da mão direita tamborilando delicadamente no casaco, como se estivesse mergulhado nos seus pensamentos. O vento frio infiltrava-se por baixo das suas saias e anáguas, inflando-as e fazendo-as tremecer de frio. Ela compreendia perfeitamente o que ele queria dizer. Se não fosse tentativa de suicídio nem acidente, podia ser tentativa de homicídio. Mas de quem?